A Polícia Civil divulgou apenas no final da tarde de sexta-feira uma apreensão realizada na última quarta, quando policiais do GDE receberam uma denúncia anônima via 197, dando conta de que uma residência no bairro Portal da Foz, um morador estaria em posse de duas espingardas. Uma equipe deslocou-se para a rua Castelão 110, no referido bairro, onde constatou a veracidade da denúncia. O proprietário do imóvel identificou-se como Leandro Ferreira da Silva, de 33 anos, e franqueou a entrada dos policiais do imóvel, que em revista localizaram no guarda-roupas do indivíduo uma espingarda calibre 12 e outra calibre 32. Leandro recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Conduzido à sexta SDP, ele alegou em depoimento que possuía as espingardas como relíquia, pois, segundo ele, achava bonito o armamento. Leandro foi autuado pelo delegado de plantão pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, e vai responder o crime em liberdade. Não há notícia do uso destas armas para o cometimento de qualquer crime, mas a polícia tem a obrigação de desarmar a população que esteja com armas em posse de forma irregular. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.